Portal do Arrocha. Alô, Neto LX, a união faz a força, meu filho. Música do verão, joga pra cima. Eu vou hipnotizar, todo mundo vai fazer. Eu vou hipnotizar, yeah, todo mundo vai fazer. Pancada, véia gostosa.